Ora então, muito boa noite. Abrimos agora a emissão desta semana do Independência Sonora com uma grande malha dos The Black Tambourines, que tem o nome de Bodies. Deixem-se estar desse lado, que são muito bem-vindos. Myself. Thank you. you're the only one. The Big Dream, o sucessor do Crazy Clown Time, lançado em 2011, chega esta semana às lojas. Ouvimos The Line It Curves, foi o David Lynch. Antes tivemos duas estreias por cá, primeiro The Black Tambourines com Bodies, o primeiro avanço para o seu disco homónimo. E no meio, True Widow, o trio do Texas, veio apresentar-nos o registro Circumambulation, através do single Fourth Teeth. Seguimos agora para duas músicas que podem facilmente transportar-nos para outra dimensão. Thank you. relaxante da emissão desta semana do Independência Sonora. Os autores chamam-se Chronovolt, trouxeram a música Trace of Light, do disco com o mesmo nome, e ainda Transcendence, dos Bitchin' Barras. Agora, espero que estejam prontos para dançar ao som da Want You Super Trooper, do produtor inglês Pauly.

três belos momentos de música eletrónica com o produtor inglês Polly e o single Won't You Super Trooper. O Daphne remisturou a Floods dos Hot Chip e os Beautiful Swimmers repetiram a sua presença por cá com a Swimmer's Groove. Para os últimos minutos da emissão desta semana do Independência Sonora, deixo-vos com a Colors dos Picnic. Espero sinceramente que tenham gostado da companhia e que regressem connosco de hoje a 8 dias à mesma hora aqui na Universitária do Minho. Um abraço, tenham uma ótima semana, divirtam-se.